Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais um Nota 7, nesta sua edição de domingo, 9 de janeiro de 2011. Vamos abrir portas ao nosso programa hoje com três temas da violinista japonesa Vanessa Mai. Um nome incontornável na música instrumental e no violino, mais especificamente. Ela tem ainda a particularidade do seu violino ser elétrico. Bem, enfim, a ginástica é a mesma, a acústica é que é outra, não é? Vamos ficar com Contradanza, o primeiro tema de Vanessa Mai, ainda Classical Gas e, para finalizar, um tema absolutamente inebriante. Wacker Vale é o tema que vai fechar esta primeira seleção musical aqui do nosso Nota 7, nesta tarde, neste princípio de tarde, de 9 de janeiro de 2011. Vamos à música então. Depois dos temas que abriram a emissão de hoje, nota 7, em que ficamos na companhia da japonesa violinista Vanessa Mai, vamos agora ficar com três temas que certamente conhece, dispensam apresentações. Mas, enfim, são automaticamente músicas para relaxar, até porque são acompanhadas de um instrumento mágico, inebriante. Aquela que é conhecida como a flauta de Pan. Uma flauta que também é conhecida como flauta andina, por ter nascido precisamente nos Andes. Vamos ouvir três temas, que certamente é como disse, certamente conhece. Vamos ouvi-los, vamos lá relaxar neste domingo, dia 9 de janeiro. E é assim que fechamos mais um programa, mais um Nota 7. Depois destes três temas para relaxar, vamos ficar com o último desta edição. Chama-se The Power of Love e é com esta força do amor que fechamos as portas de mais um Nota 7. Estimado ouvinte, foi um prazer enorme estar consigo. Eu estou de volta na próxima semana, no próximo sábado, às 12h30. Fique bem, um forte abraço e até para a semana.